Quando eu acordo ainda não amanheceu. Faço o sinal da cruz e agradeço. Primeiro Deus, higiene pessoal, uniforme, boné, botina, marmita na mochila e tudo em cima. Saio sem fazer barulho pra não acordar a família. Um agrado nos cachorros, sigo minha trilha. Às 7 da manhã, já bati meu cartão. Assim começa meu dia, profissão peão. Um cafezinho com leite, um pão e é só. Perdi 6 quilos no primeiro mês, véi. Tô só o pó, mas tá valendo, tô trampando. Pode crer, tô de boa. Melhor que ficar parado, tipo água de lagoa. Tenho mulher, tenho meu filho pra criar. Quebro pedra o dia inteiro, mas não vou roubar. Serviço bruto, pode trazer que eu encaro. Tem muito diploma que não vale meus calos. Outro dia eu ouvi um peão falar. Nem precisei de caneta, véi, pra anotar. Ficou gravado na memória, coloquei na letra. Mais fácil carregar um livro que uma picareta. Um homem sem estudo e conhecimento não é nada. Um homem sem dinheiro, tipo alma penada. Por isso que trabalho pra caralho, ainda estudo. Posso não ter nada, pra família eu quero tudo. É, véi, continue o pinto. Não é brincadeira, não. Nosso forte na vida é sempre lutar. É difícil, é complicado. Todos falam mal, mal. Em outros países, ganharia vários dólares. No meu país, o meu salário é quase esmola. Água de torneira, provável verminose. Sem máscara pro trabalho, exposto a rantavirose. Chamado de bicho bruto, orelha seca, couro grosso. Suor molha o chão, o sol queima o pescoço. Diga o que quiser, nenhum insulto me abate. Sua fantasia sexual de muita socialite. As pessoas passam e não me veem, sou invisível. Pra parte da sociedade sou desprezível. Quando trabalho no gueto, o tratamento é diferente. Tem sempre água fria e um café bem quente. É gente pobre como eu, a maioria de bem. Muitos queriam poder estar trabalhando também. Já outros não querem dureza, isso também é verdade. Trabalhar é pra quem tem coragem. E a batalha continua, vejo os parceiros ralando. Tem uns caras que parecem até ser sobre-humanos. Sem nutricionista energético, só força bruta nos braços. Pessoas de carne e osso parecem de aço. Na hora do almoço, silêncio, uma oração. Acho uma sombra, bata a marmita sentado no chão. Carro passa, hora voa, o sol tá quente. Mão acabo de engolir, de volta pro batente. É, véi, continue o pinto. Não é brincadeira, não. Nosso forte na vida é sempre lutar. É difícil, é complicado. Todos falam mal. O dia a dia é duro, o trabalho é sofrido. Mas aqui ninguém dá mole e a gente bota doído. Se a luva rasga, a mão sangra, agarra, vence a dor. Aqui é que o sujeito mostra o seu valor. Conheço o cara que se acha, tira onda, bota a banca. Quero ver se é guerreiro batendo alavanca. Não aguenta um dia, abre o bico, pede arrego. Acha mais fácil roubar que procurar emprego. Mas tem razão, roubar é mais fácil que trabalhar. Preste atenção, tem papai e mamãe pra te bancar. Se acha melhor que os outros, diz que é o tal. Nem concluiu a 4ª série do primeiro grau. Só quem calça que sabe onde o sapato aperta. Nem sempre é fácil, parceiro, fazer a coisa certa. É preferível ser peão do que vida torta. Não tem polícia nem cobrador em minha porta. O dia chega ao seu final, 17 horas. Juntar as ferramentas, entrar na Kombi e ir embora. Cada dia uma batalha, todo dia uma vitória. Gladiadores fazendo história. A noite em casa, quero descansar. Às vezes tenho forças, véi, pra estudar. Sei que posso melhorar o que vem pela frente. Quero melhorar em tudo, tudo e sempre.